aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e comigo hoje a ilustre presença de Luiz Yasuda. Opa, tudo bem? E aí, Luiz? Tudo ótimo aqui, maravilha. Participando pela primeira vez do GugaCast, hein? O Luiz Yasuda é um Braincaster, é um companheiro de bancada do Braincast e também é o host do Mupoca. É verdade. E agora também do Coisas da Rua, certo? Sim, sim, Coisas da Rua, 11101, vários vídeos lá no canal da Pickle Content. Conta pra gente sobre o Mupoca, conta pra gente sobre o Coisas da Rua e a Pickle Content, e depois a gente vai falar sobre o que vai acontecer no programa de hoje. Tudo bem. É, o Mupoca, esse podcast espírito livre da família B9 de podcasts, ele é espírito livre, ele tá tão livre que faz um mês que não tem programa porque a mesa quebrou. Mas estamos voltando, a mesa parece que volta no concerto aí em breve, então vai ter programas de fim de ano, pelo menos pra gente fazer aquele exercício que a gente gosta, que é a futurospectiva, comentar o que vai acontecer no ano que vem. Isso aí, pelo menos esse, a gente tem que entregar. O meu programa preferido do Mupoca é o Vamos Morar no Uruguai. Vamos Morar no Uruguai. É das antigas, hein? Bem olha antigo, que beleza. Mas foi o meu programa bem preferido antigo. Até hoje. Pô, cara, acho que a gente, esse e acho que um das antigas também, que é o da Nova Ordem Mundial, acho que a gente estava especialmente inspirado. Agora, fala do Coisas da Rua e do Pickle Content. É tudo novidade. É, a gente ganhou um programa de aceleração de criadores lá no YouPix. Legal. E aí todo esse processo desencadeou a nossa mudança para uma produtora mesmo, que se chama Pickle Content, porque a gente quer fazer mais séries além das Coisas da Rua. Então, tem uma primeira série que a gente já colocou no ar, que se chama 11101, ou Introdução a São Paulo, né? Então são dicas bem curtas, rápidas, sempre respondendo uma pergunta bem específica, por exemplo, onde tomar um Negroni, onde fazer tatuagem. A gente dá 5 dicas rápidas de onde resolver este problema. Legal. Como eu falei, o Luiz Yasuda é meu companheiro de bancada do Braincast. Todos nós somos Braincasters, certo? E como eu já expliquei no outro programa aqui, o Braincast é uma das origens do GugaCast. É parte da ideia de ter esse programa aqui onde a gente lê e-mails, faz jogos, conta histórias, etc. Vem de uma introdução que eu comecei a fazer no GugaCast para divulgar a família B9 de podcasts da qual o Mupoca faz parte. Opa! Então a gente vai mostrar aqui hoje alguns dos melhores momentos dessas introduções que a gente fez lá no Braincast. E por isso eu trouxe o Luiz e a Sura aqui para abrir o programa junto comigo. Teve uma vez que a gente falou sobre Anos Incríveis, aonde a gente fala como seria se Anos Incríveis fosse feito hoje. Aí teve um outro maravilhoso que a gente fez análise da letra de Lua de Cristal, da Xuxa. Esse é maravilhoso. Esse, olha, Guga, esse foi um dos seus momentos mais brilhantes na história do Braincast. Aí depois a gente faz uma análise de Toy Story, que o Merigo ficou muito chateado comigo, inclusive. na qual eu explico a verdadeira história por trás de Toy Story. Eita, nós. E a gente vai finalizar com a música do Braincast. Você lembra quando eu fiz com o meu ukulele? Eu lembro disso. Eu preciso relembrar da canção, mas eu me lembro desse momento. Então você vai poder relembrar no final desse programa. Que maravilhoso. Mas eu quero aproveitar esse episódio sem conteúdo inédito para relembrar que a temporada do GugaCast desse ano, a segunda temporada do GugaCast, vai acabar. Ela vai acabar no episódio de Natal, que vai ao ar no dia 19 de dezembro. E a gente só vai voltar no Carnaval de 2018, isso se o mundo sobreviver até lá. Durante esse período, entre o Natal e o Carnaval, esse período em que nada tradicionalmente acontece, a gente não vai ter o podcast, mas a gente vai ter conteúdo exclusivo para os assinantes lá no grupo secreto do GugaCast no Facebook. E aí você me pergunta, Luiz Yasuda, como eu faço para ser um assinante desse conteúdo exclusivo? É muito fácil. Você vai em apoia.se/GugaCast, seleciona lá a opção de 15 pratas e você pode se tornar um assinante Mega VIP, Super VIP, Premium, First Class, Personalité, Bank Boston, Supermercado Gourmet com Coisas Orgânicas, Ultimate Prime, Ultra, Optimus Prime, Rei do Camarote, com Garrafa que Pisca e acesso a influenciadores digitais. Que maravilhoso. Somente 15 reais? E não é só isso, olha só. E lá você tem conteúdo exclusivo todo dia. E durante essa pausa do programa, a gente vai ter muito mais tempo, então o conteúdo vai ser mega caprichado. A gente vai ter episódios exclusivos, a gente vai ter formatos novos, a gente vai fazer um programa de comentários. Vai ter um monte de coisa legal acontecendo lá no grupo secreto, enquanto a gente dá a pausa aqui do podcast. E a gente volta com força total em março. Então fica sabendo, quando passar o Natal e você for procurar terça-feira, não chegou o programa, é por isso, a gente volta em março. É só esperar ou vir ser parte do nosso grupo secreto. apoia.se/GugaCash. Isso aí, eu tô clicando agora. Além disso, você pode comprar camisetas do GugaCash. A gente tem as diversas camisetas com nomes do capeta. E camisetas de Perth e das capivaras e do Conflito Bozo Gonzaguinha. Você sabe o que é o Conflito Bozo Gonzaguinha, Luiz? O que é o Conflito Bozo Gonzaguinha? É um diálogo artístico entre o Bozo e o Gonzaguinha nos anos 80. Que maravilhoso. As camisetas estão lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCast. É só entrar lá e você pode comprar todas as camisetas que você puder. E a gente tá na Black Friday agora. Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. A Black Friday é sexta, mas a promoção de Black Friday da Mitou vai começar quarta-noite. Ninguém sabe disso, é segredo. Só quem ouve aqui o GugaCast. Então vai lá, mitoucamisetas.com.br/GugaCast. A partir de quarta-noite e você consegue comprar as camisetas com 20% de desconto. Corre lá. Agora. Não, agora não. Espera quarta-noite. E nossa dica de podcast da semana é não só o Mupoca, que o Yasuda já falou um pouquinho aqui pra gente, como também os conteúdos da Pico Content. Luiz, Yasuda, onde a gente encontra essas maravilhas? Vocês encontram essas maravilhas no Face e no YouTube da Pico Content. Pico Content se escreve como picles em inglês, então tem um K no meio, Pico. E content de conteúdo é um nome anglicano besta, mas é a famosa primeira ideia que deu certo e tinha os domínios disponíveis, então... É que a gente também tava numa semana muito vidrado no episódio de Rick and Morty do Pickle Rick, e a gente tava só repetindo, Pickle Rick! E aí, realmente, isso nos inspirou pra fazer a produtora. Mas estamos lá, toda terça... Tem conteúdo novo, com certeza, lá do 11101. E até o final do ano tem também toda quinta um episódio novo de Coisas da Rua. Beleza. Fica aí, então, com os melhores momentos do GugaCast Origins, do Braincast. E a gente volta semana que vem. Isso aí. Ó, o Guga mandou aqui... Editor de e-mails. Editor de e-mails. Mandou a sua... O editor de e-mails que não está presente, né, dessa vez. Pois mas é. Ele tem a sua participação aqui registrada em cartório. É, vamos ler. O senhor Carlos Merigo age como agem as redes sociais. O cara já começa me atacando. Toda vez que ele gosta de uma coisa e eu não, a reação dele é... Como ousa não gostar de algo que eu gosto? Não adianta. Eu gostar também do filme, livro, música, etc. Se não for a mesma intensidade que ele. E por conta desse comportamento... Eu recebi uma série de e-mails e mensagens diversas perguntando como é possível eu não gostar de Toy Story. Olha. Sendo que eu nem disse isso. Mas beleza, ele só disse que Toy Story é igual ao Backyard. Tá? É só isso. E não acha suficiente. Isso. Mas beleza. Na tentativa de engrandecer meu espírito e tentar mais uma vez enxergar esse brilho que vocês enxergam no filme, fui assisti-los mais uma vez. Nada. A Patrícia em prantos... Patrícia é a esposa do Guga. A Patrícia em prantos ao final do Toy Story 3, também tentando me convencer da mágica do filme, me disse: se fossem animais de estimação ao invés de brinquedos, você se conectaria com o filme. E ela tem razão. Meu problema com o filme é esse. Porque se brinquedos pudessem falar, eles seriam nossos amigos. Brincariam com a gente uma manhã de domingo. Comeriam junto com a gente, assistiriam TV. Mas a vida desses brinquedos é cruel. Imagine cachorrinhos e gatos que são obrigados a se fingir de morto sempre que um humano está olhando. Ficar trancados numa caixa por tempo indeterminado. Ter membros arrancados. Nossa. Serem trocados de dono sem mais nem menos. É isso que acontece com os brinquedos nesse filme. Prefiro não suspender minha descrença e me conectar com essa vida horrível que eles levam por conta do tirano Andy. Não sei como vocês podem gostar desse filme em que pessoinhas têm que lutar pela vida e pelo amor dos humanos. Torci mais uma vez para que eles fossem incinerados. E finalmente... Sacrifício ritual dos brinquedos. É sério, o Guga descrevendo me faz lembrar o briefing que me deram e quando eu assisti pela primeira vez, Dançando no Escuro. Da Bjork? Da Bjork, o próprio. Que todo mundo falou, não, você é um cara muito sensível, você vai chorar muito com essa história. E ao final do filme eu só queria matar a Bjork. Torci mais uma vez para que eles fossem incinerados e finalmente libertados dessa vida de abandono. Ah, se os podcasts da família B9 fossem brinquedos do Toy Story, certamente o Braincast seria o Woody, líder trapalhão, e o Mamilo seria o Buzz, novato influente. Olha só. Quem vocês acham que deve ser o novo líder da turma? Escrevam para braincast@b9.com.br. Vocês têm um amigo em mim. Olha esse Guga. Olha esse Guga. Olha a fera. Por mais que ele tenha um toco embolorado no lugar do coração, ele substituiu a propaganda da família B9 por um stand-up do Guga, isso, na verdade. É. Comenta nos comentários, o que você tem a dizer aí pra gente? Bom, antes da gente ir direto pra leitura de comentários, que tá totalmente randômica, tá, que a gente recebeu. Isso é porque bom. São 2 meses de comentários, eu nem me preocupei mais em falar o programa passado, porque ninguém lembra mais. Foda-se. É. Eu também acho. É, exato. Era isso que eu queria dizer. Mas antes da gente ler os e-mails, como a gente vai falar hoje sobre seguir os seus sonhos, se dedicar, acreditar, correr atrás, né? Isso. O Braincast de hoje é sobre o seu queijo, né? Aquele que alguém e aí, mexeu. Eu achei uma coincidência muito grande que o Spotify colocou na minha lista de descobertas da semana, que são descobertas pra vida. A gente já falou aqui também no ano passado. Colocou a belíssima canção Lua de Cristal. Olha aí, olha só. Toma na sua cabeça. Belíssima, belíssima canção. Pois é, colocou na lista de um monte de gente também, aparentemente, e o que me faz pensar que é um não salvo que faz essas listas. Não. É o seu gosto musical pro Engenheiros do Havaí que faz isso com você. Então, cara, mas várias pessoas relataram pra mim no Twitter que elas também ouviram Lua de Cristal nessas semanas que passaram aí. Cara, olha, como diria um amigo meu, fã do Engenheiros do Havaí, o Engenheiros do Havaí tem 3.500 fãs no Brasil inteiro. 3.500? Que se deslocam pra todos os shows. Então talvez seja esse o caso, viu, Guga? Você esteja falando, você esteja vendo assim apenas um pequeno espectro da coisa aí. É, você tem razão, é isso que a gente faz. Mas então, eu queria fazer como a gente fez ano passado, a gente fez uma análise da letra aqui de Puro Êxtase, belíssima canção também. Queria falar um pouco, porque essa música tem tudo a ver com esse momento lindo que a gente vai viver aqui agora. Cara, cuidado que você vai falar sobre essa música, porque essa música é assaz tocante. Diferente de fazer piada com Puro Êxtase... Assaz tocante. Assaz tocante. Eu exijo respeito com Maria da Graça, Xuxa, Nazaré, Zezé de Camargo, Mirosmar, Luciano Meneghel. E Sérgio Malandro, que também é autor da canção. Exatamente, por favor. Não, mas cuidado. Cara, hoje é só pensamento positivo, é só dedicação, só correr atrás dos sonhos. Você vai chegar lá. Eu só vou falar bem. Porque a música é isso, cara. A música só mostra que... Então, ó, deixa eu ler pra vocês. Tudo pode ser, se quiser, será. Olha. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser. Já tô me lembrando do filme. Acreditar. Tudo que tiver que ser, será. Nessa primeira estrofe, a Xuxa tá apresentando a situação, né? A vida tá aí pra todos, certo? Sonhar grande dá o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Então, basta acreditar. Você quer viajar o mundo, frequentar festas incríveis ao mesmo tempo e empreender? É possível, vai lá. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Cara, que maravilha, cara. Como é que essa música não tá todo dia no Facebook? Cara, isso é maravilhoso, né? A Xuxa... Cara, a Xuxa, ela emociona. Mas você não é do Sullivan Amassadas? É realmente o Sérgio Malandro? Cara, eu quero acreditar que é do Sérgio. Eu quero acreditar, se eu quero acreditar, é possível. Então, olha só, aqui ela mostrou a receita do sucesso, sacou? Que é se dedicar, fazer melhor do que você já fez, só fazer isso, ok? Nada mais. Exato. Vou continuar. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. Nessa hora ela aponta pro céu. Não é, cara. Não é. Não é o céu. É o Venture Capital. O cara lá de cima é o investidor que vai acreditar que a sua viagem pelo mundo é uma empresa. É o cara do andar de cima, é isso? E ele vai, exato. Ele vai te dar a coragem pra seguir em frente. Isso. Mochilar, blogar, empreender, sacou? São milhões de dólares. Exato. É a coragem. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. Todos somos um. E juntos não existe mal nenhum. Nossa, que emoção, as Paquitas cantando isso. Sabe o que é triste? A música tá tocando na minha cabeça enquanto ele tá lendo isso, né? Tudo pode ser. Nós somos invencíveis, pode crer. Pô, é demais, cara. Quem é que vai com você? São as Paquitas? São as Paquitas. São as Paquitas e toda a turma de seguidores de sonhos. Se todos nós estamos aqui nos dedicando e seguindo nossos sonhos, não sobra ninguém pra destruir os nossos sonhos. Entendeu? Entendi. Então a gente fica invencível e ninguém é do mal. Tá. Tá claro, bom. Claro. Claro, faz todo sentido. Posso continuar? Deve. Claro. Lua de cristal, que me faz sonhar. Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Sabe o que é isso? Não. É a hora que você tem que pedir patrocínio. Você já sabe brilhar. Então faz de mim estrela. Sacou? Tá. Todo mundo é uma estrela e já sabe brilhar. É o youtuber pedindo pra assinar o canal. É a gente pedindo Patreon. Não é isso. É você pedindo investimento pra aquele app maravilhoso que você teve uma ideia. Ah, então é realmente fazendo um pitch. É um pitch, é isso aí, é um pitch. Ok. Faz de mim estrela que eu já sei brilhar. A gente pode, inclusive, terminar todos os PowerPoints de agora em diante com essa frase. Cara, com só cara tem uma conclusão. A Xuxa é a madrinha do empreendedorismo. Lacrou. Obrigado. Muito é uma visionária, né? Ai, genial. Muito bom. A galera ficou triste que no último programa não teve a valorosa e esperada leitura. Não teve o stand-up do Google. Não, isso, não teve introdução. Então, eu tô aproveitando que a gente tá aqui no South by Southwest e vou falar uma coisa sobre algo que faz parte da minha vida bastante agora e faz parte da vida de alguns de vocês também, que é uma coisa que eu passei a chamar de work date. Date é um termo em inglês que a gente vê nos filmes e que não tem uma tradução muito boa pra português, né? A Herbert Richards traduz como encontro, certo? Só que não é bem isso, né? Porque a Herbert Richards também traduz copy como tira e não tem nada a ver. Date é mais uma saída, né? Uma ficada que tem uma intenção de ficar sério, certo? Uhum. Certo, Alexandre? Sim. É, ok. Você sai com alguém, geralmente um jantar ou um café, com alguma intenção de ver se rola uma química e se ver se tem alguma coisa a ver com aquele casal. Então, o work date é quando você sai com alguém pra fazer uma refeição. Geralmente uma dessas partes paga a conta. Às vezes você divide a conta, dependendo da química que rolou ali. E você tem aquela tentativa de agradar, de impressionar a pessoa. E às vezes até de não ficar devendo nada pra essa pessoa também. O que acontece igualzinho num date de casal, certo? E aí você conta história, mostra o que você faz, mas não muito, porque você quer manter um mistério. A outra parte também faz a mesma coisa. E quando é um date romântico, você não vai se abrir pra alguém que você mal conhece. Você fala algumas coisas ali, você tenta impressionar, mas se você sair falando alguma coisa, ela pode achar que você é um psicopata. No mundo do work date, essa pessoa pode levar informação pra concorrência, ou até pra imprensa, dependendo do que você faz, ou ela pode ser um psicopata também. Todas essas coisas, inclusive, já aconteceram comigo. E tem uma outra coisa que é... Tem uma outra coisa que é o blind work date, que é quando você só conhece a pessoa com quem você tá saindo na mesa do restaurante ou do café. Se não bater na mesa, ajuda, porque... Você... Ah, desculpa. Então, é muito duro, mas às vezes traz surpresas agradáveis. Em relação ao blind work date, eu fico impressionado como algumas pessoas que sempre se saíram super mal no mundo do dates se saem bem no mundo do work date, eu incluído, porque é difícil, você tá ali conhecendo uma pessoa na hora e tudo mais. Obrigado por esse chocolate babado. Só reclama. Eu agradeci. Só reclama. Igual num date. É. O final de um work date é igual o final de um date. Você sai, às vezes vai cada um pra um lado, às vezes você sai caminhando com a pessoa junto, você convida pra subir, tomar um café, quem sabe avançar ali naquele mesmo, já no contrato. Subir, tomar um café? Sim, acontece. Tá. Às vezes as pessoas prometem que vão se ligar e nunca se ligam. Às vezes manda e-mail agradecendo, ó, tive um wonderful time, foi excelente, foi muito bom e tal, e acabou isso, ali. Onde é que isso vai chegar? É. Tô só observando. Não, é isso. Então, isso... Por isso que eu vou comer o chocolate. Isso é o work date. E, às vezes, work dates são bons, às vezes são terríveis. Se demorar muito, eu vou comer o outro chocolate. Você anda fazendo isso por aí, quem que joga? Work dates? Ah, não. Não. Sou de outra geração. É isso, essa modernidade aí. O work date é uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte da vida de vocês. E eu tô contando tudo isso pra vocês porque o South by Southwest é o cruzeiro dos solteiros do work date. Vai ficar bom isso. E é isso que a gente tá vivendo hoje. Essa imagem vai ficar muito boa para as nossas esposas em casa. É verdade. Depois do RV pornô. É o equivalente. Não tô dizendo que a gente vai sair transando com as pessoas. Tô falando que é o equivalente do mundo corporativo ao cruzeiro do solteiro. Você vai para conseguir mais dates, work dates. A gente finge que entendeu. Gente... Tá bom. Para mim não foi isso, não. Mas vamos gravar rápido esse programa, que o Ken tem um negócio pra fazer depois. Olha isso! Que só melhora. Isso. Antes da gente partir para os comentários, eu queria primeiro ser honesto com o ouvinte e com vocês também. E dizer que eu nem ouvi o último Braincast. Lógico. Eu não tinha nenhuma dúvida disso. Eu não ouvi o último Braincast. Os últimos 15. Foi o da arte do feedback. Ah. E o resto eu tô chegando lá, não dá tempo, cara. O que você achou do feedback? Eu achei bom. Qual o seu feedback? Achei que foi bom. Fomos nós foi três um aqui, né? Nós três. Foi um programa muito bom. Gostei bastante. Mas o que eu tô fazendo é não pensar em crise e trabalhando. Isso. Olha aí, querido. Não deu, cara. Eu dei esse feedback pro Merigo. Foi você agora, que botou o outdoor, né? Também, é. Eu dei esse feedback pro Merigo agora. Ele só fica pensando em crise e não trabalha. É, então. Eu tava fazendo isso lá e aí não deu pra ouvir todos os programas. Eu tô chegando lá, não tô ouvindo. Eu tá, não falta pouco. Nenhum. Em termos de podcast, eu estou, sei lá, um mês atrás das pessoas. Entendi. Você não tá se totalizando. No avião, no avião é só filme. O Brasil não, ainda tava na Copa América no podcast que você tava lendo. Putz, Copa América não tinha nem começado. A Dilma tava... O Brasil ainda era favorito da Copa América. Então, não só eu escolhi os e-mails de forma aleatória, eu escolhi os maiores e foi essa, a minha forma. Se é longo, é bom, né? Se é longo, é bom. O cara, pelo menos se dedicou. Dá essa dica pro ouvinte. É. Não, mas foi só dessa vez. Às vezes eu escolho os mais curtos. E eu também nem vou tentar fazer uma conexão com o último programa e o que eu vou dizer agora. Eu vou simplesmente falar de outro assunto qualquer. Não vai ser a primeira vez. Eu queria muito tempo trazer esse assunto pra falar aqui pra vocês. Eu tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu vou poder dar essa notícia pra vocês. Tá. Que é o seguinte. Há um tempo atrás, eu recomecei a assistir Wonder Years. A série. Sim, Anos Incríveis. E ela foi cancelada. Eu comecei ainda a assistir, bem que você começou a ver só agora. Eu comecei a assistir novamente com o meu filho. Que fofo. Que tem quase a idade que o Kevin Arnold tinha na primeira temporada. Eu comecei a assistir, e aí procurando mais informações sobre ela, eu me deparei com a seguinte afirmação. Se fôssemos fazer um remake de Wonder Years agora, ele se passaria em 1996. Ah, porque era quando a série passava na televisão, era no passado. Não, fica em silêncio. Deixa afundar na sua cabeça. Assim, Caio, deixa o silêncio acontecer. Pam, pam, pam. Então, ela começou a temporada... Ele não combina, ele tem que combinar essas reações. Anos Incríveis passou de 1988 a 1993. Uhum. Isso foi quando a série foi produzida e foi ao ar. Uhum. Mas a história se passa entre 1968 isso. e 1973. Isso, tá bom. Ou seja, 20 se a gente fosse fazer 20 anos pra trás. 20 anos antes, ele seria em 96, que foi tipo agora. Isso, acabou de rolar. Acabou de rolar. Bicho. Ou seja, os adultos que viam Anos Incríveis na época falam, por quê? Então, tempo. Eu não sei. Então, assim, tudo que pra gente dos anos 90, quer ver, ó, Romário, Tetra, o Ayrton Senna, Plano Real. Não, já não entra. Nirvana, Spice Girls. Entra. Não, Spice Girls entra. Sepultura, com Carlinhos Brown, Bill Clinton, Guerra no Golfo. Entra. Charles Barkley, Michael Jordan. Jordan entra à volta dele. O lançamento do Corsa, o lançamento do Palio. Tudo isso... Marcos importantes. Todas essas coisas que pra gente, tipo, aconteceu ontem, tipo... Isso. Eu tinha o Palio até atrás. Tudo isso... Eu gostava muito do meu Palio. Eu tinha o Palio até semana passada. Gostava muito do meu Palio. Então, quem tem 15 anos hoje, que era a idade que a gente tinha mais ou menos ali quando tava passando Anos Incríveis, quem tem 15 anos hoje enxerga isso da mesma maneira que a gente enxergava o Pelé, o Tri, Woodstock, o Emerson Fittipaldi. Isso, que é coisas muito longínquas. É, Woodstock, Golpe Militar, Beatles, Monkeys, Os Mutantes, John Kennedy, Guerra do Vietnã. Novos Baianos. Caetano Gil. Caetano Gil, não, porque eles estão aí ainda. Até o aí naquela, né, pô. É que nunca parou, né? Tipo, não, sim, mas... Porra. Bill Russell e o Chamberlain na NBA. O Cinca Chamborro e o Corsa e o Palio. É pra galera de hoje o que o Cinca Chamborro e o Aero Willis era pra gente. É isso, não, é uma parada aí que existia aí no tempo do meu pai. A Rural, a Rural. Tem umas fotos, JK. Cara, o Guns N' Roses, ele é pra quem tá começando a tocar guitarra agora o que Led Zeppelin era pra gente. Olha aí. Só que os caras do Led Zeppelin estão nativos ainda. Tipo, o Robert Plant gravou um disco no ano passado que foi mal elogiado e tal. Aliás, né, pra quem tá começando a tocar guitarra, acho que consegue ser irritante igual o moleque aprendendo o riff de Stairway to Heaven e o riff de Sweet Child of Mine. Yeah. É irritante igual, parem com isso. É o novo Stairway to Heaven, olha aí. Parem com isso. Cara, já começou profundo pra caramba. Isso. Esse Mas aí, assistindo Wonder Years com meu filho e vendo... Vocês lembram como é Wonder Years, né? Tem um narrador. Sim. Que é o Kevin Arnold mais velho. Falar, é assim que eu conheci sua mãe. É. E aí, é tipo isso. E tem um personagem que é o Kevin Arnold mais novo. E aí eu falei isso e aí eu comecei a contar pro meu filho as histórias. Nome do ator de... É o Fred Savage. Fred Savage. Olha aí. Que hoje é um grande diretor. Diretor, ele dirige Modern Family, por exemplo. Mas ele parece que ele voltou a atuar numa série. Ah, é? É. Ele fez umas pontas... No Austin Powers. Assim, Mola. É. Teve essa. Acho que ele fez uma pequena ponta numa série que eu vi lá, que era The Trust the Beach in Apartment 23. Onde ele interpretava ele mesmo. É porque é uma série que o James Vanderbeek interpreta James Vanderbeek. Então ele encontra gente famosa. Só que a gente famosa desse tipo. Tipo James Vanderbeek é o Dawson. Tipo o Fred Savage. Tipo aquele cara que fazia o Superman, a série de TV fanfarrona. Ah, como que é o nome dele? Jim Kane. Jim Kane. Isso. Só ator desse naipe aí que ele encontrava. Mas então... E aí eu assistindo isso e vendo com meu filho, e aí eu comecei a falar assim, ah, como era no seu tempo? Eu disse, era assim? Tipo, eu falei, não, no meu tempo era assim. E aí, quando eu comecei a contar pra ele as histórias, quando eu tinha a idade do Kevin Arnold, eu saquei que nesse momento eu me identifico com o personagem Kevin Arnold narrador. Olha aí. Ah, lógico, é verdade. Você virou. Isso de fato virou. Aconteceu. Isso começa a acontecer. Isso então, a acontecer. De fato, fez todo sentido. Com filmes, eu assisto filmes hoje, que é, o filme é feito pra você se identificar com o personagem principal. Sim. E eu me identifico com o pai com a mãe desse personagem, falou, putz, realmente passei da idade do público-alvo de Hollywood. Assim, conclusão, vocês estão velhos, isso. Eu continuo me identificando com os protagonistas de Eurotrip, e é isso, brother. Você vê Harry Potter e fala, Emma Watson. Emma Watson. Queria que ter uma filha como ela. Não, Emma Watson. Eu confundo as Emmas. É isso, é Thompson. Não, Thompson é mais velha. Né? É verdade. O que é isso? É uma música emocionante de final dele. De final de episódio? É interessante vocês admitirem que estão velhos, porque chegou-se num dado momento que a gente estava discutindo a pauta para semana. Verdade. Em que vocês queriam discutir millennials. É. E aí eu falei, mas como vocês vão discutir sobre millennial ser um millennial aqui, seus velhos? E aí desistiram da pauta. Do mesmo jeito que o Globo Repórter. A gente pode fazer tudo, mas fazer tudo. Fazer bagunça. Então olha só, só pra concluir, antes a gente ir de fato pros e-mails. Você tem que falar uma grande lição sobre a vida agora. A grande lição sobre a vida é isso, agora eu sou o narrador. Olha aí, um dia você é... Um dia você é o Kevin Arnold de criança. Outro dia, e quando... assim ó, num piscar de olhos, você virou narrador. É isso aí. Agora, de qualquer modo, o Wonder Years, que se passasse nos anos 90, ia ser legal pra caralho. Pô, ia fazer um remake. Cara, aí. Desculpa, não. Não, tipo, o nome da série é Wonder Years, porque foram anos Wonder. Maravilhoso. Cara, o que tem de bom pra se lembrar dos anos 90? Pensa assim. Eu acabei de falar um monte de coisa. Spice Girls. Palio. Palio. Nada mais, né, Letícia? Cara. Testemunha dispensada. Palio. Tetra. Michael Jordan. Cara, a gente tem os anos 90, Color, Impeachment. Tipo, tudo cara, que a gente tá falando. Você tinha um monte de merda também. Tinha guerra do Vietnã. Tinha Garrasta Azul, Médici. Pensa nisso. Você tinha um presidente que chamava Garrasta Azul. Pensa nisso. Se o nome dele fosse o maior problema dele, cara. Pode dar merda. É. Aliás, começou aí. O primeiro episódio de Anos Incríveis é com o irmão deles morrendo, né? O irmão da Winnie. O irmão da Winnie. Por causa da guerra, né? Por causa da guerra. É verdade, eu lembro. E aí o irmão dele fala que os melhores lugares pra você chavecar meninas é em ordem: casamento, formatura e funeral. Então, nos comentários, Gustavo, você está aqui, você como editor de e-mails, paraninfo da leitura de e-mails, você criou na última edição, lembra? Foi muito divertido. Exatamente. Nunca deu tanta repercussão. Até agora tá chegando o tweet. Recebi relatos de pessoas chorando enquanto ouvia a leitura de e-mails, não se aguentando, dor de barriga, de tanto da risada. Não, quem tava chorando era a gente, né? Que aquele som estourando no nosso ouvido. Também. Mas o ouvinte foi um pouco... O Caio Corraine chorou um pouquinho também. O ouvinte foi poupado desses estouros porque o Caio deu um belo tapa. É, foi. Diga aí. Então, eu tava ouvindo o último podcast, a edição primorosa. Eu quero de novo lembrar os nossos ouvintes que tudo que vai acontecer daqui em diante... Também é surpresa pra nós, pra mim e pro Maron, porque a gente também não sabe. O Guga chega aqui e prepara sua performance, o seu ato, a sua apresentação. Na verdade, normalmente eu mando pra você ler. Tá, tudo bem, você manda pra ler, mas a apresentação em si é sempre um... Não, mentira, porque ele não tinha compartilhado o script do que ele ia fazer. Até agora. Só compartilhou agora. Isso. Não, mas... Um minuto antes de acontecer. Bom, tá bom. Como eu tava dizendo, ouvindo a edição primorosa do Caio Corraine do último programa, eu pensei quanto a gente fala muitas vezes da família B9 e de todos os podcasts, e a gente acaba não falando, a gente acaba não exaltando essa bela turma de Braincasters que nós formamos. Então eu resolvi fazer como Adam Sandler, inspirado pelo Adam Sandler. Seu ídolo. Isso, que bela inspiração. É, eu trouxe meu ukulele. E eu resolvi... Ukulele. Eu resolvi colocar esses sentimentos numa canção. Você criou uma canção? Criei. É uma paródia, na verdade. Eu criei a letra da canção. Ixi, é uma composição própria. Gente, é. Ele não compartilhou a letra. Isso. Com a gente. Você lembra a letra? Eu vou tocar. É mais ou menos assim, ó. Que tal Bohemian Rhapsody no ukulele? Nossa! Segue até o final que eu quero ver. Eu respondo no final. Mama just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger now. His... Não, é sério. Essa é a letra que você escreveu? Seria incrível, né? É isso. Tem Faroeste Caboclo, a próxima, hein? Faroeste Caboclo. Essa você sabe, hein? Essa não, não, sabe. É uma música... Não é engraçado, é bonitinho até, vocês vão gostar. Tá bom, é emocionante? Não, é emocionante, é. Tá bom. Se eu errar, eu vou começar de novo. Tá. Vai ser legal, vocês vão gostar. Eu chamei ela de B9 Podcast Song. Que criativo. B9 fez de novo e alegrou o povo ao juntar cinco caras pra conversar, enquanto Luiz e Gino ia trabalhar. E o Caio Corraine virou a noite a editar. Esse é o Braincast. Comente ou mande e-mail. Esse é o Braincast. Ou um presente pelo correio. Maron faz maronadas cabeludas. Cris Dias com suas dicas sempre ajuda. Esse é o Merigo, Guga e Assuda. Ah, que lindo. Não foi fofo? Né? Foi fofo, foi fofo. Vamos aplaudir, Alexandre Moreira. Caraca! Muito bem, show de talentos do fim do ano do Braincast está garantido. Comente ou mande e-mail ou um presente pro correio. Esse podcast foi editado por Caio Corraine.